Vou derrubar tudo isso aqui. Quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano. Aê, bonito! Corintiano. Corintiano. Abrem-se as portas do estádio, então a fiel vai levando no peito a emoção. Quem tiver medo que saia da frente, esconda essa bola, não brinque com a gente faz a alegria do povo, ganhando ou perdendo, tudo de novo, respeito Palmeiras, São Paulo e Mengão, dá licença a dizer, mas eu sou Coringão. Corinthians, Corinthians, Coringão, eô, é o time é campeão, Corinthians. Bonita é da Gaviões. O show de bola no campo e com raça. O timão vai na frente, cheio de graça. Não há problema se a gente perder. A emoção do povo é o que a gente quer ver. Todos gritando é gol do timão. Sou raça, sou forte, sou o Coringão. Corinthians, Corinthians, Coringão, é o timão é campeão. Quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano. Aê, bonito! Corintiano. Corintiano. Galera com um grito na garganta, fiel treme a terra e o assalto balança. A senhora, a garota, a coroa, a criança, ontem, hoje e amanhã, a torcida não descansa. Gaviões, camisa 12, mosqueteiro e tupi, uma vez corintiano, coringão até o fim. Mancha alvinegra, eu não posso esquecer, uma vez corintiano, coringão até morrer. Corinthians!